lá pra cá vem a revolta que restou os sentimentos de vingança. Sem tolerância, a chibatada na senzala o couro comia. E na calada o desespero e os pedidos de socorro. Aqui quantas famílias destruídas, periferia. Vários barracos sem estrutura, descaso urbano. Fica fácil, muito fácil saber no que pode estar sujeito um ser humano tão dependente de si mesmo. Não enxerga o próprio erro, mas meu povo acredita que a vida existe, que a luta continue e a esperança que insiste, persiste em ajudar milhões de brasileiros a fugir dos cativeiros, a conquistar a liberdade, quem sabe até mudar de vida. E por alguns instantes esquecer os problemas que habitam nossas quebradas. Homens fardados, verdadeiros capitães do mato. Só que bem mais modernos, não andam de cavalo, só de carro. Moto e helicóptero na calada proporcionam o terror. Nas ruas tenho medo, em casa uma senhora se preocupa, pois seu filho ainda não chegou, ela sabe chacina. E quantos pretos aqui morreram na mão dos ratos cinza, que prossigo de olho no futuro de um dia ver nossas quebradas sem brigas de gangue, sem bang bang, sem distúrbio. Acorda cedo e vê a molecada indo pra escola, sem medo da polícia, sem se preocupar com as drogas, é só um sonho, mas nada é impossível. E caminhando nessa estrada, eu não desacredito, eu não desacredito. É só um sonho e eu não desacredito. E caminhando nessa estrada, sei que Deus está comigo. É só um sonho e eu não desacredito. E caminhando nessa estrada, sei que Deus está comigo, comigo. Periferia, quilombos e favela, localizadas margens da sociedade, é que resiste, prospera, acreditando nos moleques, a esperança do futuro. Sem esquecer do meu passado, sobrevivendo nesse mundo imundo, que a cada dia que se passa fica complicada. A vida da mulher nas ruas, nas quebradas, é só olhar pros lados e você vê a correria. O sobe e desce do povo, da maioria. Alguns vão pro colégio, outros pro seu trampo, e muitos por aqui vivem de bico. No entanto, o trampo fixo fica embaçado pra quem estudou e nunca terminou o ensino básico. Ler e escrever são grandes dificuldades em muitas casas. As mãos trêmulas, totalmente acalejada da vida dura, uma loucura. Amanhece mais um dia na minha quebrada, antes de o sol nascer, às 5 da matina, Dona Maria já está levantada, preparada, pronta pra descer o morro, ir para o seu trampo e começar tudo de novo. Todo dia, cedo, cedo, todo dia, vida rotineira pra mãe periferia, que está lá no seu trampo, sempre na correria. Faz rango, varre casa, olha filho dos outros, lava roupa e passa. Faz isso todo dia pra ganhar meu salário, uma vergonha de troco, migalho. Ela vai e volta todo dia, pé no chão, mulher guerreira que não desacredita, quer vencer e um dia poder mudar de vida. É só um sonho, mas nada é impossível. E caminhando nessa estrada, eu não desacredito. É só um sonho e eu não desacredito. Supera também, tá ligado? Se você tem um sonho, se você bota fé no seu sonho, vai atrás, segue em frente, persistente. Não vale ficar naquela. Zero. 3-0.